Pezinho Pressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora. Depois do festaço da Arena Pantoja, a gente chega no setor do Galinho pra fazer aquela festa pressão pra galera de Cametá. Bora, Maninho! Vai começar o rock! Alô, Galinho, tá na hora, moleque! Vai começar, vai começar! Joga pra cima a mãozinha, conta comigo assim, assim, ó! 5, 4, 3! DJ Henrique de Beas pegou. Não para, não para. E deu a puta na garupa. Me deixa na batida, na batida, na batida. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Bora, meu amigo Léo, que é tal Leonardo Oliveira. O Alassi Sades também tá aqui. Bora, mas bota na pressão. Vai, all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Já para gravações. Bagulho doido, Smith! O homem da Smith Multimarca tá na área! DJ Henrique de Beas pegou a moto e vrá, pegou, deu a puta, pegou a garupa e vrá, vrá. Faz o caqueado, faz o caqueado. Momento do caqueado do setor do Galinho. Toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma. Pra quem sabe fazer caqueado é agora. Pinho já chegaram, pinho. Fala, gordinho. Pinho gordo já chegaram. E ninguém fica parado. É muito caqueado. Com o gordo e o Dinho. É muito caqueado. Bora, Pitbull, bora, Pitbull. Pega essa caixa. Família Pit, é. DJ Ute é o brabo, porra. Pega. Pega. Pega. Joga o anzol, puxa o carretel. O Márcio da TF falou: puxa o carretel. É rock de referência, Verinde. Puxa, joga, puxa, joga. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem, vem. As mulheres dão maior valor. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, Boninho, que o bagulho tá doidão. Vai, vai, 3, 2, 1, virou, virou, virou. E se parei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar. Vem com o gordo, vem com o Dinho. E a mulher que comanda a Labela tá na área. E ela já falou: a referência tá em Cametá. Então bota, bota, bota que eu vou usar no seu pé. Oh, oh, oh. Olha a mulher do TikTok, TikTok, vai dançando e vai fazendo caqueado. Olha o caqueado, caqueado, desguiado. Ai, ai, vai no caqueado, caqueado, desguiado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai, vai. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido. A pressão vai só aumentando, ó. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo. E em breve tá chegando a inauguração. Embora agora, embora. O do paredão Rita Saudi. Agora, embora. Com toda a estrutura. E o grau não era. E som, iluminação, os seus top DJs de Cametá. Mais um projeto. Que vem pra chegar e acontecer em Cametá. Bora, Gaguinho. Se tu fosse mil grau, não era ex, era. Sal, sal, sal, sal, idade, sal, sal, sal, sal, idade, sal. Moleque doido, ela sassá. Olha o mouse. Olha como ela treme. Olha como ele treme. Olha como ela treme. Ela treme, ela treme. Ele treme, ela treme. Vai tremendo, treme tudo. Bora, Boninho, que o bagulho tá doidão. Treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme. vídeo, DJ Cowboy. É o show da referência no ar. Let's go! Você é o meu papo. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E essa música, o Léo Cametá manda pra sua primeira dama. É o caqueado, caqueado, ó. Ai, ai, ai, já. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Dá um pouco de coração que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. É meu tudo, és meu bem querer. Vai fogo! É um caqueado, caqueado, caqueado. E nosso amigo Gaguinho do Cid Pesca. Caqueado de engordo, toma. O cara já falou. Caqueado de engordo, toma. O ponte do fim de noite da galera. Mostra como é que é. É o setor do Gaguinho. Mostra como é que faz. Alô, Mar. Mostra como é que alô, meu amigo. Como é que faz. Meu amigo Smith. É. Obrigado, Gaguinho. Sal, sal. O homem do Cid Pesca. A cara de mal. Sal. E a galera fazendo caqueado. Bora no xingado, bora no caqueado. Bora no gordo e Dinho Brasil. É bagulho doido. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Agora. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai, fogo! Faz a dança da sapatão. Olha o Dieguinho, Dieguinho, já. Faz a dança da sapatão. Xinga! É a dança do viadinho, a dança do viadinho. É a viadinho, a dança do viadinho. É a dança. É muita onda! É a dança do viadinho, a dança do viadinho. Faz a dança do viadinho, a dança do viadinho. Faz a dança do viadinho, a dança do viadinho. Faz a dança do viadinho, a dança do viadinho. Vai fazer o caminhada do viadinho. Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade. Tá no camarote, eu tô bebendo. Bora, bora! Faz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade. Leonardo de Vera. É só putaria. Ele que o seu cartão de crédito é no Nubank. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai. Já começou, começou, começou. Olha o caqueado, caqueado, vai, vai. Olha o caqueado, vai. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Telefone, telefone, telefone, telefone, telefone, telefone, telefone, telefone. Puxando o barriga. O homem que tá solteiro também. Prepara pra jogar o anzol. E joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. 5, 4, 3, 2. Sinto saudades. Vocês estão cantando alto, né? Eu só queria uma chance pra te provar. Canta, canta mais alto já! Que eu vou te fazer feliz, nem que seja só por uma noite. Eu vou. E a galera vai dançando! Olá. Realiza os teus pensamentos impuros. E a nossa amiga Sueli Diniz. E aí, Sueli? Amor, é TikTok de Cametá. Cametá não, Limoeiro, ela falou. Limoeiro do Ajuru. Não quero nem saber. Você é todo pop. O que vai acontecer? Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Oh! rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado. Dá uma sentada, sentadinha. O rei do caqueado tá na área, ó. Sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. E nosso amigo Camarão e a sua primeira dama. Tá tudo mil graus, né, Camarão? Ai, ai, ai, ai. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Pra ver curtir o Goldidinho que é rapidinho que... Pra ver curtir o Goldidinho que é rapidinho que... Pra ver curtir o Goldidinho que é rapidinho que... Tá apaixonado? E nosso amigo Chabaca da Remoçada. E aí, Chabaca? Godidinho que é rapidinho que passa. Vê curtir o Godidinho que é rapidinho. Bora, bora. Vê curtir o Godidinho que é rapidinho. Ela já falou que mandou explanar. Ela já falou que mandou explanar. Que vai chifrar. Deixei tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. E aí, e aí? Quando olhei seu celular, tem uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Agora tô no beco sem saída, porque entreguei a minha vida e você. Deixa a barra. Ele. Mas eu sei. Deixa a balsa de cama, tá o Rodrigo. Breve, Rodrigo da Pratinha. Pode chorar, pode sofrer. Pode chorar, pode sofrer. Bora, Neta Bene. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. É o Márcio da TF, o Hélio da CL, o Leonardo Oliveira, o Mouse da Equipe 5, o Léo de Cametá, o Wallace Salles, ainda tem o moleque doido Sassá, e também o Dieguinho. E o gordo Rio de dois, baião de dois aí, ó. Leonardo Oliveira, o comandante da panelinha, chegou. Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Essa galera é uma tremenda panelinha. Sal, sal. Lá os puxa saco, tem moral, tem arroz, tem real, todo mundo faz parte da panelinha. Bora, Márcio! Bora, Júnior do Alverengue! Quanta moral, quanta moral! Vim, só pra te dizer, só penso em você. Os caras vieram de Belém em peso, né? Eu sou na equipe TFT. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, vai dormir lá no carro, Bagal, vai. Tá dormindo em pé aí, mano. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer bagulho doido. De 38 carregado, torrando um bagulho. O meu parceiro Smith, homem da Smith Boutique. Sexo é a multimarca que tá bombando em Cametá. Fica na boca que faz o sexo bolado. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou. Bate, bate ai, na xereca. Ai. Vamos lá, DJ Sandro. Os meninos da quebrada andam muito violento. No baile nós tá batendo, tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá por eu vejo no rabão dessa gostosa. Aham, você tá no sorrindo, aham, você tá no sorrindo. Só putaria, é só putaria, é só piro carrão. Mexe em compressão, é só piro carrão. Mexe em compressão. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, tá volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. bota bebê, bota bebê, bota bebê, bota bebê. Eu tô emocionado daquela sacadinha que tem. Bota bebê, bota bebê, se eu for você. DJ Udi é o brabo. Bitches, monsters, world swallow hard on this pill. La la la. Bitches, zombies, world swallow hard on this pill. La la la. When your legs don't work like they used to before. Amor, te arruma. Vamos pra Atalaia. Atalaia é o caralho. Eu vou curtir a referência. Eu vou curtir a referência que tu vai curtir. Leonardo Oliveira falou, já gastei 200, Amanda. Vai chorar a semana toda ele. Acostumado só a serrar os caras da panelinha. Até ontem, só queria beijar na boca. Até ontem, eu queria morrer solteiro. É doida. Olha o mouse. Eu nunca mais dou dinheiro da coleta do mundo desse bicho, Ivan. Queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Com medo de. O mouse falou: agora eu compro a minha garrafa. Coração. Pago a roda e vou embora curtir meu som. Tantas despedidas. Coleta nunca mais. E com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. O Nassa viu cabeça e doidando na escada. E eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Oh, oh, oh. Mudou da noite pro dia. Oh, oh. Isso é o pop, mano. Eu quero essa aqui. Vai começar a sequência marcante. Já! Japa Gravações CD. Eu quero ouvir só as sinceras, vai! As sinceras cantando bem alto. No clima das marcantes. Acorda, Tamires. Tá dormindo aí, desgraçada? Já chega de ficar me culpando. O Léo falou, te segura com o Léo, é bagulho doido. Epa, como tu sabe que o cara é bagulho doido? Eu não mancar. E sempre gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amar. Agora, Hélio, eu te avisei. Ela vai cantar. É se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Aí o problema é seu. Eu sei que é. Quando liguei, te falei que você era a culpada do meu sofrimento. Não disse que não tem deixa na batida, na batida, na batida. Vou chamar aqui o DJ William do show do cowboy. Até porque o cara deu o pontapé inicial. Daqui a pouco ele vai assumir a parada novamente. E um detalhe, está aqui hoje no setor do Gaguinho pra gente é satisfação imensa. É alegria. Até porque quem conhece o Gordinho sabe a origem, de onde te veio, um pouco da história. DJ, abraça a tua galera agora, moleque. Eu faço questão que você abrace o povo que veio curtir o seu trabalho. Até porque é a oportunidade de abraçar toda a galera que veio curtir aqui um pouco do trabalho do cowboy. DJ William, o cowboy, fala pra galera aí, ó. Valeu, meu carinho, vocês aqui com a gente, galera. A referência tá na área. Esse é o Gordo, Jutinho, Lucas Godilo. Gente, nunca duvidei, né, essa humildade hoje que tá aqui com a gente. E queria muito agradecer toda a galera que veio curtir e prestigiar esse show da referência. E hoje, na verdade, isso aqui que é verdade, viu, galera? E antes disso, eu queria parabenizar toda a galera que tá aqui com a gente. Meu parceiro Zé Filho, do navio abençoado, que tá aqui com a gente. Valeu pelo carinho. Ele é Renata. Filho, na churrascaria da Zabate, na Batilha. E Gabetá está aqui, ó. E Gabetá, e Gabetá. Olha o Gaguinho assim de pesca também está aqui. Valeu, meu carinho, você. Meu parceiro, o Júlio do Mancha, galera. É. Olha o Júlio do Mancha. E a carreta Rita Saldi, do qual eu faço parte. E Gabetá. E breve estarei lançando os quadros de DJ pra somar e Gabetá. E trazer alegria, muita festa pra galera, gente. Eu queria o seguinte, que vocês se sentissem à vontade hoje aqui, tá bom, galera? Essa festa não é só minha, não. Essa festa não é só de um deles, dos DJs, não. É de vocês, povo cabetaense. Valeu, obrigado! Alô, Léo! Estamos juntinhos sempre, galera! É a referência que toca! Poderoso vai tocar. Faz parte do show. Sem qualidade de som. Meu amigo Sabura. Ex casa. Gaia ele que vai sair pra o Suriname. Aí é mídia, mano. Vou você, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Eu comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar em assistir calor. E aí? É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Marquinho Pará, esquema tens pra dançar e se apaixonar. Padinho pressão, solto pitidas marcante. Vai DJ, que esse som é desguiado. Ao vivo, ao vivo. Segura. Tchau. Esse clima pai d'égua, que a gente vai detonando só as melhores. Sem mais o que fazer, pra você. Galera do Limoeiro do Ajuru, seu amor. A minha galera que veio de Belém, corações e vocês, e a galera de Cametá. Tento chamar a atenção e me esse público lançando, que agrega valores. A união que faz a força, ó. Eu me vejo com você. E aí? Eu já fiz de tudo, mas você não vem. Quem sabe canta, vai. Até já tentei me entregar pra valer. Só tem uma desgraçada cantando, né? Tá tão perto, esperando. É ao vivo, pai. Você não entende. Mais um que vai explodir, Japa Gravações CD. Pelo seu amor. Japa Gravações CDs. Se um dia você vai encontrar no meu olhar a mais forte emoção. Quando isso acontecer, vou delirar de paixão. Por isso meu coração não se cansa de esperar pelo momento final. Quando o calor do seu corpo se envolver no meu. Oh. I sequência. E o meu amigo Márcio dá valor. Dalidinho pressão. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Rodrigo da BN. Quando me chamou, DJ Jabá. Fala, Jabá Saúde. Baixinho. Fica metal, bora Adriano, tamo junto. E Gordo, fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. Já! Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir. Bora, Jabó, que dá remoçada. Se casa pra valer, se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão. Já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Por quê? Vou deixar. Quem será? Me diga quem. Chegou o diamante. Esse cara que te liga antes de você deitar. Ai, ai, papai, lá vem mais uma, assim. Não. Não. Agora, Leonardo, já? Não me ligue mais. Me deixa aqui. Leonardo, vai passar. Pro amor da sua vida. Amanda Martins. Como você acabar. Ui! Foi bom. Tudo que passou. Aqui. Que pena, amor, que tudo acabou. Mas fica. Sai melhores. Pensando em nós. Vamos curtir! E nos momentos. E nos momentos. Manda os brothers. Não me ligue. I love you. O que você falou pra mim? Eita! Meu amigo Léo Cametá tá muito apaixonado, mano. Escuta o que eu vou te... Fazia muito tempo que ele não namorava ninguém, olha. Sonho, eu perdi a noção. Ele vai casar com essa desgraçada. Um pesadelo me acordei. Meu anjo pense. Nesse sonho ruim. Você é longe de mim. Se não dá. Ele falou, uma mulher que sabe fazer má parar com açaí, pai. Ele se vai casar. Mas é lógico. Sucesso, Léo, parabéns, garoto. Você é meu amigo particular. E aí? Baby, você não vai atender os meus desejos agora. Silêncio, peço por favor, não vá. Cause I need you. Now I want. Eu quero é meu. firme, ó. Eu te amo tanto, você nem vê de sol. Pensando e curtindo no Águia de Fogo, nosso love rolou. Sou da equipe xoxota. Dinho Pressão. Super Pop. Yeah. E o Juninho junto com o Batinho e o Josimar. Dali, DJ Dinho! Joga a mão pra cima, faz o S, faz o X. Toma equipe xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S, faz o X. E aí? E é só as melhores! Está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais, parece nunca acabar. Aquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha, sem os teus carinhos, sofrendo pelo teu amor. Eu nunca te abandonei. Luiz, o Luiz da cerveja, só pra quem veio na fronteira agora, já! Não existe fronteira, não existe barreira. Olha o mouse, posso atravessar a primeira fronteira dele. Tá somente Deus, junto com o Leonardo Oliveira, que nunca tinha ido numa churrascaria. Se ama na cama ou na lama. Tudo tem a primeira vez com o Gordo Gênio, né, Léo? Em qualquer lugar, cara, que eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é... Ai, meu Deus do céu. Vou pra lua, pé onde três... Tu é o quê? Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Agora Zé Filho, o homem do barco abençoado, o Dinho da churrascaria, o Tatu, a primeira dama, o camarão. E aí, vamos curtir agora. Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Eu marquei sem perceber meu coração. Daqui a pouco o Gaguinho vai mandar um alô pra galera aqui. O cara que é responsável pela casa. Meu jeito de amar, não vou esquecer. O teu jeito de me tocar é para sempre. Descobri que ser feliz é ter um preciso aprender a mentir no coração, esconder essa paixão. Quando me paro olhando e diz que encontrou um outro alguém, me protejo, então limito que também já tem outra pessoa. O que vai acontecer? Vai me perder e eu você. Então, meu amor, canta, canta. Dupla pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. nosso amigo Pantoja, materiais de construções. Comprei seu olhar. Alô, Mizaki Pantoja. Sim. Qual foi, Gago? Errei. Vai mandar um alô pra galera ou não? Sei que não valorizei. Tá desguiado. Olha, vai sair no CD ao vivo. A gente vai passar a bola aqui pro DJ da casa. DJ Show do Cowboy. Você já saiba. A gente mora. Quatro lembranças de alguns momentos nossos estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em quem mim. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho.